A tua alma entrega a Deus e o teu corpo à terra fria. Jesus te acompanhe junto com a Virgem Maria. A tua alma entrega a Deus e o teu corpo à terra fria. Jesus te acompanhe junto com a Virgem Maria. Tu pede aos teus amigos pelo nome de Jesus que te rezem umas preces lá no pé da Santa Cruz. Tu pede aos teus amigos pelo nome de Jesus que te rezem umas preces lá no pé da Santa Cruz. Tantos anos que vivestes, agora vai se retirar, vai atender ao nosso Pai. Foi quem mandou te chamar. Tantos anos que vivestes, agora vai se retirar, vai atender ao nosso Pai. Foi quem mandou te chamar. Aqui achou, aqui deixou, levas contigo o amor. As portas do céu se abrem para quem for merecedor. Aqui achou, aqui deixou, levas contigo o amor. As portas do céu se abrem para quem for merecer.